Enig. Outro dia a gente se vê, sei lá, chama os moleque. Se você não tiver nada pra fazer, a gente se vê. Me liga, chama suas amigas, mano, a gente assim nada melhor pra fazer. É, liguei pra ela outro dia, ouvi dizer que tava solteira, cheia de amiga. É muita sorte, na verdade eu preferia eu e ela sozinha, mas deixa pra outro dia. Já chamei os moleque pra garantir, cada um traz uma coisa e pode colar aqui. Quando ela colou, quase que eu me arrependi. Prometi me comportar, mas na hora eu me esqueci. E aí, como é que cê tá, mó cara, que a gente não se vê, que cê vai querer tomar? Eu tô ligado, sou suspeito pra falar, mas te vendo linda assim, é difícil só olhar. O que vale é dar risada, se eu não puder viver pra reviver não vale nada. Às vezes penso que a vida é uma escada, e cada andar com uma festa fechada. Só pra quem for da zoeira, a vontade noite inteira, sonzeira de primeira. Mas dá um tempo pra escutar o que eu fiz pra você. Não é muito, mas é tudo pra gente se ver. Outro dia a gente se vê, sei lá, chama os moleque. Se você não tiver nada pra fazer, a gente se vê. Me liga, chama suas amigas, uma noite assim nada melhor pra fazer. A gente se vê. Um outro dia a gente se vê. Um outro dia a gente se vê. Outro dia a gente se vê. Ei, ei, ei. Fecha os olhos comigo e imagina se eu pudesse explicar o mundo só mandando rima. Eu rimaria que tudo que se imagina pode se tornar real quando você vai pra cima. Por isso não me arrependo do que eu tenho feito. Eu gosto de te olhar, eu curto o seu jeito. Ela vê qualidade dos outros vem defeito. Meu jeito desajeitado, tatuagem no peito. Sei que sou largado, mas o que eu penso é que a vida é curta, é feita de momento. Por isso que eu já nem perco tempo, a vida me ensinou e agora eu tô sabendo. Nunca fui nada até querer ser alguém, agora eu quero, eu sou, não devo nada pra ninguém. Pensa num moleque que sabe curtir a vida, agora pensa numa mina que antes não me queria. Pensa numa festa, agora cê tá nela, o bom é curtir agora, porque a noite não espera. Eu só espero que você possa me entender, chama suas amigas e me liga se quiser. Outro dia a gente se vê, sei lá, chama os moleque. Se você não tiver nada pra fazer, a gente se vê. Me liga, chama suas amigas, uma noite assim nada melhor pra fazer. Outro dia a gente se vê, sei lá, chama os moleque. Se você não tiver nada pra fazer, a gente se vê. Me liga, chama suas amigas, uma noite assim nada melhor pra fazer. A gente se vê, a gente se vê. Um outro dia a gente se vê. Outro dia a gente se vê, a gente se vê. Outro dia a gente se vê. É isso aí. Sexta-feira que vem, a gente no se mesmo vê. Lugar. Faz qualquer coisa aí, amigo.